Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria apenas comentar dois acontecimentos da semana que me pareceram muito ilustrativos, muito esclarecedores, de certos princípios mais amplos de análise política que eu tenho usado ao longo do tempo. Então, o primeiro é o seguinte: o Yuri Vieira, vocês conhecem o Yuri Vieira, escritor talentosíssimo, né, que tempos atrás fez uma série de entrevistas comigo. Agora ele fez uma pesquisa em jornais da década de 90 e descobriu lá alguns artigos publicados na Tribuna da Imprensa. A Tribuna da Imprensa é um jornal que era do Carlos Lacerda. Na década de 90 já era um jornal bastante decadente, tinha pouquíssimos leitores, mas ainda era um jornal de muito valor. Ele tinha reconhecido pelo menos a importância histórica dele. Eu mesmo cheguei a escrever alguns artigos na Tribuna da Imprensa, uns poucos, né? E ele descobriu lá alguns artigos altamente significativos, publicados no ano de 95. Nessa época eu estava na Romênia, né, e eu me lembro que o Zé Carlos Graça Wagner, advogado paulista, que foi o primeiro a investigar assuntos do Foro de São Paulo, me convidou para escrever um livro a respeito com ele, e eu não pude porque eu estava partindo para a Romênia. Quando eu voltei, né, a situação do Graça Wagner tinha mudado, porque ele deu uma entrevista para o Diário Las Américas, falando do Foro de São Paulo e das ligações do Foro São Paulo com o Diálogo Interamericano, que era o think tank esquerdista do Partido Democrata. Depois eu volto a esse assunto. E aí a vida dele acabou. Quer dizer, desgraçaram o homem completamente, encheram tanto de processo que o único cliente que o escritório da advocacia dele tinha era ele mesmo. Ficava o dia inteiro, né, se defendendo de processo, e acabou. Ficou doente, morreu. Ele morreu, a mulher dele morreu. Eu me lembro que no dia que eu fui visitar, era num hotel fazenda que ele tinha, e nesse hotel fazenda ele tinha um quarto repleto de documentos sobre o Foro de São Paulo. Eram caixas e mais caixas e mais caixas. Depois, um pouquinho, diz uma parte ínfima disso, foi parar na casa de um amigo meu, que era amigo dele, amigo comum, onde eu li um bocado de coisas, mas a parte que eu li era ínfima em comparação com o total que ele tinha. Mas aqui a gente vê que havia jornalistas na Tribuna da Imprensa que sabiam algo, coisa muito importante a respeito do Foro de São Paulo. Não sei se houve contato entre eles e o Zé Carlos Graça Wagner ou não. Mas você veja, esse acontecimento eu acho que é dos mais importantes da história nacional no último meio século, porque isso revela exatamente o que é a esquerda nacional, o que é a mídia nacional, né? Então é o seguinte, houve esse jornalista Geraldo Luiz Lino andou escrevendo alguns artigos mostrando a ligação do PT, Partido dos Trabalhadores, com o Foro de São Paulo. E o PT então o processou, né, acusando-o de crime eleitoral, porque estava falsamente relacionando o partido com uma entidade inexistente, né? Este é o termo usado pela advogada do PT. Ou seja, o Foro de São Paulo é uma entidade inexistente. Note bem, 1995, já fazia 5 anos que o Foro de São Paulo tinha sido fundado pelo Lula. Lula e Fidel Castro. O Lula não só foi fundado, mas o Lula era o presidente do Foro de São Paulo. Ou seja, o sujeito foi acusado, né, de associar o PT a um órgão inexistente que era presidido pelo próprio PT. Você, pelo tamanho e pelo cinismo dessa mentira, você entende toda a psicologia desse pessoal da esquerda. Porque a ideia de que essa história de entidade inexistente foi subscrita por toda a mídia brasileira. durante 15 anos. Ficaram negando até, vamos dizer, até 2006, negavam a existência do Foro de São Paulo. Ou seja, subscreviam a mesma mentira contada na justiça por essa advogada do PT, dona Maritânia Dallagnol. Não sei se é parente do outro Dallagnol. É bem possível que seja. Então, quer dizer, a mentira foi usada num processo, ou seja, a história de você usar a justiça como instrumento do crime é procedimento padrão do Partido Comunista. Só que esse procedimento padrão foi subscrito por toda a mídia brasileira. Globo, Folha, Estadão, Veja, isto é, todo mundo. Então, por que que eles falam que existe aí, né, o gabinete do ódio? Porque eles são o gabinete do ódio. Eles são o maior produtor de fake news. E eles usam a justiça como instrumento do crime. Veja o tamanho do cinismo, gente. Então, todos os diretores de jornais são criminosos. Todos os membros do STF são criminosos. Esse juiz é criminoso, essa advogada é criminosa. Todos os diretores do PT são criminosos. E o pessoal deixa acontecer isso aí, pô. Você vê quanta gente que se diz da direita, que se diz conservador, não me chamou de louco por eu estar contando a história do Foro de São Paulo. Só admitiram que o Foro de São Paulo existia quando o próprio Lula reconheceu. Quando, no terceiro congresso do PT, eles reconheciam o Foro de São Paulo como coordenação estratégica da esquerda latino-americana. Aí sim. Aí foi liberado. Agora pode falar, porque agora não tem mais perigo. Ou seja, esta foi a maior trama mentirosa de mídia na história do mundo, gente. Agora, o pessoal se escandaliza porque o Lula roubou 3 trilhões. Eu digo, mas por que vocês só se escandalizam quando toca no seu dinheiro? Os caras te fazer de trouxa, te enganar o país inteiro, não é crime, não. Não tem problema, desde que não mexa no dinheiro. Da onde veio essa mentalidade? Eu lhe digo que essa mentalidade. Essa mentalidade é, vamos dizer, o capitalismo destituído de qualquer valor moral, cultural, religioso. Isso é ideologia liberal, gente. O capitalismo está acima de tudo. Eles fazem, criam toda uma concepção ideológica baseada nos valores econômicos do capitalismo. Então, quais são os princípios do liberalismo? São esses. Por isso que não pode. Veja, meu primeiro contato com os liberais foi uma conferência sob o título Por que não sou neoliberal? Feita no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, naquela época presidido por um bom amigo meu, que era o Donald Stewart, né? Era um brasileiro, apesar do nome, era filho de canadense. Então, eu falei, não posso aprovar essa coisa, quer dizer, essa idealização do capitalismo, como se o capitalismo fosse um negócio divino, né? Em geral, o capitalismo se levantou baseado em valores culturais, religiosos, morais anteriores, que ele não atacava, e por isso ele subiu. Mas existe um capitalismo radicalizado que não reconhece valor nenhum acima de si mesmo. E esta mentalidade dominou grande parte dos nossos liberais e domina ainda muitos deles. Outro dia estava até o pessoal discutindo o negócio de privatizações. Quer dizer, você acha que você privatizar tudo vai quebrar o poder dos comunistas? Você é louco. Porque vem os comunistas e compram. As empresas que você privatiza, vem o chinês e compra tudo. Quer dizer, que história? Quer dizer, o amor à economia capitalista é tanto que cega a pessoa para o conflito bélico, para a luta pelo poder mundial. Não existe mais poder mundial, só existe comércio. Tem muita gente que pensa assim. Ou seja, privatização, é claro que a privatização, em princípio, é um negócio bom. Mas não é a solução mágica que está sendo apresentada. Privatizar para quem? Porque você lembra no tempo do FHC? Ele também privatizava. Privatizar para quem? Para os amigos dele, meu Deus do céu. E o que eram os amigos dele? Era a esquerda, chamada social-democrata. Que é falso, porque dizer que Fabiano é social-democrata, aqui, A Sociedade Fabiana da Inglaterra era dirigida pela chancelaria soviética. Hoje sabe-se que o livro principal do casal Sidney Beatrice Webb, que eram os fundadores, dirigentes máximos da Sociedade Fabiana, o livro veio pronto da chancelaria soviética. Eles simplesmente assinaram e publicaram o livro. Então, o fabianismo é um mecanismo do movimento comunista internacional. Ele não é um socialismo brando, não é outra coisa, é a mesma. E sempre houve essa, assim como essa dualidade foi representada no Brasil, no mundo inteiro foi assim. Quer dizer, tem uma ala que propõe a revolução socialista, a tomada do poder por meio violento, e outra que propõe a infiltração, a luta pacífica, a sedução, etc. Mas é o mesmo pessoal, porra. Isso aí está explicado nos livros do Lenin e Stalin, que é para fazer assim. Você não pode esquecer o seguinte, que dentro do contexto soviético, a ala violenta, a ala que queria resolver tudo na porrada, era o Trotsky. E o Stalin era um homem bonzinho. Né? Stalin nunca foi, não, saiu matando todo mundo, nunca foi isso. Veja, quando teve o julgamento de Nuremberg, foi ideia de Stalin. Né? Porque o Winston Churchill, sabe o que ele queria fazer com todos os dirigentes nazistas? Vamos pegar e matar todos. Daí veio Stalin e falou, não, isso pega muito mal, vamos ter que fazer um julgamento, dar uma aparência de legalidade. Então, o Stalin era como se era o Fabiano, nesse sentido. Né? Então, você não pode se deixar enganar por isto. Agora, você vê, desde 1995, estavam, né, negando a própria existência do Foro de São Paulo. E tinha muita gente da direita. Você veja, outro dia, o Salim Matar, que é um homem inteligentíssimo, é boa pessoa, ele disse, olha, está acontecendo tanta coisa ruim que estou começando a acreditar naquela história de Foro de São Paulo. Isto agora, no ano 2020, meu Deus do céu. Hã? Quer dizer, até onde vai a ignorância? Por isso que eu digo, eu falei umas coisas da ministra Damares, você ficou contra a Damares? Claro que não. Eu estou dizendo o seguinte, a ministra Damares, os ministros todos, os generais todos, são ignorantes em matéria de comunista. Eles se deixam enganar por comunista. Assim, é mais fácil enganar do que tirar doce de criança. Você vê, no governo Sarney, o presidente mandou tirar a disciplina de guerra revolucionária das academias militares. Ou seja, a partir daí não estudar nem isto. Guerra revolucionária é só um pedacinho da estratégia comunista. Nem essa pode estudar. Então, o que que esse general Ramos, o general Braga, o que que entende de guerra com os comunistas? Nada, nada, nada. São analfabetos nesse assunto. Eu digo, gente, eu estudo esse assunto há 50 anos. Então, você imagina a visão, como essa ignorância desses camaradas me choca. Porque a ignorância presunçosa é aquilo que o Erich Feger chamava de estupidez criminosa. Estupidez criminosa é o sujeito ignorar uma coisa que ele tem obrigação estrita de saber, tá certo? E que a ignorância dele causa prejuízo e morte para muita gente. É o que está acontecendo. Está vendo aí, senhor generais? A sua ignorância custa muito caro para o Brasil. E ainda posam de gostosão. Por isso que eu digo, Força Armada, eu só acredito de coronel para baixo. Virou general, não confio mais. Não confio em nenhum general. Não tem o melhor ou o pior, são todos assim. Só penso em ter grandes cargos públicos para melhorar a sua situação, sua economia doméstica. Só pensam nisso. Isto, se não são comunistas, eles próprios. Eu já chamava o general Melancia, que é verde por fora, vermelho por dentro. Está cheio deles também. Outro dia veio aí um dado do número de militares inscritos em partidos de esquerda. Tinha 17 mil. Não é brincadeira isso, é? Agora, os piores são os que não estão inscritos, mas que estão colaborando. Então, 1995 isso, meu Deus do céu. E eu, quando tive a informação desse assunto, eu percebi que eu estava sendo informado disso muito tarde. Porque quando eu fui informado, o Foro São Paulo já tinha 5 ou 6 anos de existência, gente. É? Foi por volta dessa época. Não, não, não. O Foro São Paulo foi fundado em 1990. Aqui em 95 já tinha 5 anos. Como é? É, não, não, mas eu tinha sabido do Foro São Paulo antes, pelo Zé Carlos Graça Braga. Em 99 ele convidou para escrever o livro. E eu não podia porque eu estava indo para o Romênio. Tá certo? Mas Antes, ele me falou do Foro de São Paulo, mas eu só tive acesso aos documentos muito tempo depois, quando foi parar na casa do nosso amigo, que eu não posso dar o nome. Né? E lá eu comecei a ler aquele material. Daí eu fiquei assustado. Quer dizer, o que o Graça Wagner falou não foi suficiente para me assustar. Mas quando eu vi os documentos, fiquei aterrorizado. Veja o tamanho dessa organização. Ela congregava 200 partidos políticos, gente. Estava cheia de presidentes de nações. Né? E quando não deu mais nem para ocultar a existência, o que, que a mídia falava? Não, é um órgão sem importância nenhuma. Não teve... A Veja disse isso. A Veja fez uma matéria, foi lá, pegou, não, aquele é um bando de velhinho que não apita nada. Meu Deus, é tudo mentira, é tudo falsificação. Mas é a política brasileira inteira de falsificação, inteira de crime, porra. Né? Inclusive, cúmplices deles são todos esses 11 palhaços do STF. Todos eles. Todos eles ajudaram a esconder isso. Né? Mas, ainda tem o nosso governo, ainda os trata com respeito. Veja, se você trata com respeito dirigentes de partidos ilegais, você, de certo modo, está informalmente legalizando. Você está dando status de partido legal a organizações criminosas. O nosso governo faz isso, o nosso presidente faz isso. Aceita dialogar com um bandido, fingindo que o bandido é uma pessoa normal. Por que, que ele faz isso? Burrice. Não tem cultura suficiente para julgar esse assunto. Nem ele, nem o ministério inteiro dele. Quer dizer que eu estou contra ele? Claro que não. Estou apoiando o cara até o fim. Ele é a única esperança que o Brasil tem. Só que a nossa única esperança é composta de ignorantes que são feitos de trouxa por qualquer comunistinha. Você vê, até aparece esse Manuel Jones, que diz assim, não, nós somos contra a pena de morte, né? Exceto para o fascista, porque fascistas não fazem parte da espécie humana. Ok? E quem decide que é fascista ou não? Você? Quer dizer, nós decidimos que você é fascista, tirando você da espécie humana, então podemos matar. Né? Agora, outro dia, o sujeito me acusou de escrever coisa violenta e citou uma frase minha que diz, olha, comunista não presta, comunista é tudo mentiroso, mas devemos respeitar a vida e a liberdade deles. Isto é a minha violência. Agora, deles, não. É preciso matar. Hã? Comunista é assassino e mentiroso por vocação. Todos eles, não tem comunista bom. Agora tem general chupando pica de comunista, meu Deus do céu. Sob a alegação de que é nacionalista. Escuta, não conhece, você não conhece a história do comunismo no Brasil? E como Stalin adotou a doutrina fascista do nacionalismo como força revolucionária? Vocês não sabem disso, não? E que o Partido Comunista Brasileiro seguiu Stalin 100%. A ideia de que a força revolucionária não é constituída de uma classe social, e sim de nações, é doutrina fascista, né, inventada por Alfredo Rocco e Corradini, Érico Corradini, 2010. No decorrer da guerra, o Stalin entendeu que isto era, que isso dava, como é que se diz? Dava lucro. Inventa o movimento terceiro-mundista. A tese fascista era: o agente revolucionário não é o proletariado contra a burguesia, são as nações proletárias contra as nações burguesas. E foi o que o Stalin fez. E o nosso Partido Comunista do Brasil, brasileiro, adotou isso 100%. Havia até um livrinho chamado Um Dia na Vida do Brasilino. O brasileiro saía, tudo que ele comprava era produzido por empresas estrangeiras, tudo. Então se mostrava, coitado do brasileirinho, cercado pelo capital internacional. Isso era o Partido Comunista que fazia. Era nacionalismo, gente, era nacionalismo inserido dentro de uma estratégia global fascista com o nome de comunista. Né? General, sabe disso? Não sabe é merda nenhuma. Escreve aqui, general. Vocês são os ignorantes, vocês são os incapazes, vocês são uma vergonha. Né? Vocês são uma vergonha para as Forças Armadas. Né? Tem muita gente boa no Exército. Exército, Marinha e Força Aérea. Mas vocês não. O nego vai... Você já ouviu falar do princípio de Peter? Um livro chamado Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. Lawrence J. Peter. E a tese dele é o seguinte: o sujeito entra num emprego qualquer, ele mostra competência, então ele é promovido. Ele mostra mais um pouco competência, é promovido de novo. Até que chega uma hora que ele para de mostrar competência e ali ele fica. Conclusão: todos os caras que estão nos postos mais altos são sempre incompetentes. Dali eles não têm mais para onde subir. Eu digo, as nossas Forças Armadas são um exemplo disto. Agora, então, Milico está escondendo isto aqui desde 1995. Estão acobertando isto aqui. Milico, juiz de direito, a mídia inteira, professores universitários, e aqui nos Estados Unidos, né, os caras do Council of Foreign Relations eram os grandes especialistas em América Latina, Kenneth Maxwell e o brasileiro Luiz Felipe de Alencar, que aliás era colunista da Veja. Não, esse negócio de Foro de São Paulo não existe, não. Quem inventou isso foi um maluco do Rio de Janeiro. Era eu. Incrível, né? Isso que ano que eles falaram isso? 2000, 2001, uma coisa assim. É. Muito bem, então essa é a primeira coisa. Agora, aqui tem um tipo de mentira um pouco mais elaborada. Né? Para vocês entenderem como é o procedimento dessa gente. Isso aqui saiu no Yahoo, uma matéria assinada por um senhor chamado João Conrado Kneipp, com dois P's, Kneipp. Cristofobia? Dados do Ministério de Damares contrariam um discurso de Bolsonaro na ONU. Se o Bolsonaro diz que existe cristofobia, e daí eles dizem, não, o que existe no Brasil é discriminação do pessoal das religiões afro. E qual é a prova? A prova é o seguinte. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, atendeu 800 denúncias de discriminação religiosa, segundo dados consolidados do ano 2018, do primeiro semestre de 2019. Em 2018 foram 506 denúncias, enquanto nos seis meses iniciais de 2019 foram 354. Dessas denúncias, 203 casos eram referentes a religiões com matrizes africanas, representando cerca de 24,7%, divididos em segmentos de Umbanda, Quimbanda, etc. Então, por que isso é significativo? Porque os adeptos de religiões africanas na população brasileira corresponde a 0,3% da população. Portanto, se 0,3% da população responde por 24% dos casos de agressão, então eles são o alvo fundamental da discriminação. Até aí está tudo certo. Só que isto prova o que eles estão dizendo, isto impugna a afirmação do Bolsonaro de que existe discriminação anticristã? De jeito nenhum, ao contrário. Por quê? O que é o Disque Denúncia? Quem liga para o Disque Denúncia? Você acha, por exemplo, que algum jornalista católico ou protestante que teve seus artigos recusados num jornal vai ligar para o Disque Denúncia? Um professor universitário que foi demitido por ser católico ou protestante vai ligar para o Disque Denúncia? Não, quem diz que liga denúncia é pessoal popular. É gente de classe baixa, né, que é atacado por outros caras de classe baixa. Então, isso aí são um bando de coitadinho evangélico e católico que atacou um bando de coitadinho, um bandista, quimbandista, candomblezeiro, etc, etc. Então, a verdadeira discriminação não é disputa entre grupos sociais do mesmo nível, nunca é. A discriminação que vem do poderoso sobre o que não tem poder, né? Vem de cima para baixo. Isso é discriminação. Se é apenas uma disputa entre dois grupos, não é discriminação, é disputa, é diferente. Estão entendendo? Porque se você pegar na Alemanha nazista, o que, que havia? É o padeiro alemão que batia no padeiro judeu? Não, era o governo. Era o governo e as grandes empresas que oprimiam o judeu. Estão entendendo? Então não era apenas uma disputa entre grupos raciais diferentes, era uma discriminação efetiva, era uma perseguição racial. No Brasil existe perseguição racial nesse sentido contra o pessoal das religiões afro? Nada. Toda universidade paparica as religiões afro. Religiões afro têm dinheiro dado pelo governo, festival afro, congresso afro, tese afro, uma atrás da outra. Se você pega aqui a vida do Pierre Verger, que era Pierre Verger, autoridade mundial em religiões afro, ninguém foi mais. Nenhum cientista social brasileiro foi mais paparicado do que o Pierre Verger, até hoje. É? O pessoal da antropologia da USP frequentava... Não, todo o pessoal da ciência social da USP tem uma matéria que saiu na Veja. Antigamente, todos os professores da ciência social da USP diziam que iam no candomblé. Por quê? Porque era uma religião sem moralismo. Religião que permitia para eles fazer o que quiser. É? Todos eles. Você é capaz de imaginar uma faculdade onde só tem professor católico, professor protestante? Não existe isso. Nem universidades que são nominalmente religiosas têm isso. E eu conversei uma vez com o reitor, então o reitor da Mackenzie, Universidade Mackenzie, que era o seu Cláudio Lembo. Né? E o Cláudio Lembo me apresentou para os amigos dele. Esse aqui é o brasileiro mais reacionário que existe. Por quê? Porque eu sou católico. Então, isso acontece em todas as faculdades. Isso acontece no Congresso Nacional. O sujeito ser católico ou protestante já é motivo para ele ser discriminado em qualquer lugar onde ele entre, inclusive órgãos oficiais. Veja, a Folha de São Paulo faz campanha anticristã direta. A Globo também faz. Alguém faz campanha, alguém do establishment, das classes altas, faz campanha contra religiões afro? Ao contrário, só paparica, faz novela sobre eles, entrevista, faz filme. Está o tempo todo, porra. Agora, por que que existe a disputa entre, sobretudo, o pessoal evangélico? Católico não se mete muito nisso, mas o pessoal evangélico briga mesmo com a turma dos cultos afro. Por quê? Eu vou contar para vocês. Pega o livro do seu Pierre Verger, Uso das Plantas na Sociedade Yoruba, e ele dá uma série de ritos que existem no culto Yoruba, culto tudo, candomblé, umbanda, etc, etc. Ele não fala nem contra a favor desses ritos, ele simplesmente está relatando que existe, e que existe nesses cultos no mundo inteiro, não é só na África, no Brasil também. Então, inclui ritos para o seguinte: para mandar diarreia e vômito a alguém, para mandar uma úlcera fadegênica a alguém, para fazer com que alguém quebre o braço ou a perna. Uma atividade importante e assustadora efetuada pelos babalaús é ajudar pessoas a amaldiçoar outras. Receita para amaldiçoar alguém. Aqui. Ajude-me a matar os que me amaldiçoam. Ritos para envolver alguém num processo judicial. Existem receitas tanto para matar o amante da esposa quanto para proteger alguém desse ataque. Né? Quer dizer, socorre o corno para matar quem está corneando ou então o protege de ser corneado. 7 receitas para mandar o mal a alguém. 9 receitas para matar pessoas. É? Isso aqui está no livro. Pierre Verger não era só um etnólogo, ele era uma autoridade mundial, uma autoridade religiosa mundial reconhecida na África. Ele ia na África e era recebido como se fosse o Papa. E ele está aqui contando, ele não, tem que reconhecer, ele não toma partido de nada disso, mas também não fala mal. Não fala mal nenhum, ele está apenas contando. Ora, o que que você quer? Tem aqui o sujeito evangélico que mora na favela e sabe que o outro está fazendo esse rito. Você quer que ele fique contente? Quer que ele goste? Hã? Claro que se ele vai e agride o outro, ele está errado também, é evidente. Mas, se não é perdoável, é compreensível que haja esse sentimento. E isso não é discriminação. Isso é uma revolta moral que em si mesmo é justificada, embora a agressão não o seja. Não é isso? Então, esse pessoal, candomblé, umbanda, se eles querem ser respeitados, eles têm que renegar esses ritos e renegar a autoridade do Pierre Verger. É? Agora, falar em Pierre Verger, tem gente que vive dizendo assim: esse Olavo não tem diploma. Né? Parece o Marco Antônio Vila toda hora, ele não tem diploma. O Pierre Verger não tinha diploma, era etnólogo sem diploma, professor de universidade. Nunca ninguém reclamou. Aliás, outro dia também li a lenda da biografia do Wittgenstein. Wittgenstein foi aceito para dar aulas, ser professor em Cambridge, sem ter nenhum título universitário. Então, só quem precisa de título universitário nessa porcaria sou eu. Né? Então, veja. Isso significa o seguinte: a verdadeira discriminação só existe contra cristãos, nada contra o pessoal das religiões afro. Mas existe essa disputa aí. Eu já vi, né, pessoal evangélico furioso com essa gente. Já vi. Católico não, nunca vi. Católico se meter muito. Católico não procura briga com ninguém. Né? Mas pessoal evangélico, eu vi na própria... Na TV do Bispo Macedo, falava coisas horríveis desses ritos. Né? E falava que ele não estava mentindo. Né? Agora, ele não incitou ninguém a bater em ninguém, mas os caras ouvem, ficam bravos e saem batendo, pô. Né? Ou xingando, pelo menos. Né? Então, isso aqui, o Yahoo. Yahoo, você é mentiroso como o PT. É mentiroso como a turma do STF. É o que vocês são. Esse seu Knipe é mentiroso. E assim, agora, a ideia de a promoção dos cultos afro nos meios universitários é a tal ponto que inventaram um negócio chamado afromatemática para provar que as culturas africanas tinham grandes conhecimentos de matemática 5, 6 mil anos atrás, um negócio incrível. Então eles pegam joguinhos e desenhos e mostram que aquilo tem uma estrutura matemática. Digo, olha, meu amigo do céu, o que que no mundo não tem estrutura matemática? O ato de andar tem estrutura matemática, a respiração tem estrutura matemática, qualquer joguinho que você invente tem estrutura matemática. Jogo de bolinha de gude tem estrutura matemática. Tem estrutura matemática não quer dizer que haja ali uma ciência matemática, ou seja, que haja uma consciência dos entes matemáticos em si mesmos. É uma coisa absurda. Uma coisa são jogos e atividades que em si materialmente tem uma estrutura matemática. Outra coisa é ver a ciência matemática. Confundir as duas coisas é um negócio tão primário que deveria dar a demissão de qualquer professor que diga isso. Então eles mostram esses joguinhos, por exemplo, tem um esquema que é, eles esquematizam uma narrativa, tem uma lenda, uma história de fada, qualquer coisa, e tem um esquema, eles fazem um esquema. E o esquema, evidentemente, não tem referência matemática, mas ele acaba tendo uma estrutura matemática, porque não tem jeito de um esquema qualquer não ter estrutura matemática, porra. É impossível. Agora, você desenhar uma coisa que tem estrutura matemática não quer dizer que você tenha consciência das relações matemáticas consideradas em si mesmas. Pois qualquer livro de história da ciência lhe conta que essa é a diferença, sobretudo, da matemática grega para as anteriores. Então, se você pegar, por exemplo, a ciência egípcia, a ciência egípcia tem coisas maravilhosas, mas não quer dizer que ela tivesse conhecimento da abstração matemática como aparece entre os gregos. Não é a mesma coisa. Então, por exemplo, uma estrutura narrativa, claro que ela tem uma ordem matemática interna. Nenhuma estrutura pode ser não matemática, gente. Para pensar. Se você desenhar um pinico, para fabricar um pinico, aquilo tem uma estrutura matemática. Se você fez um rolo de papel higiênico, ele tem uma estrutura matemática. Agora, ter uma estrutura matemática é uma coisa, e você ter tido abstração suficiente para apreender as relações matemáticas em si mesmas e não no objeto, opa, isso é outra coisa. Está entendendo? Para entender mais claramente o que eu estou falando, vocês leiam o negócio, o meu livro sobre Husserl. Husserl foi um dos caras que melhor elaborou o conceito da matemática pura, distinguindo a matemática, vamos dizer, dos entes matemáticos que existem em outros domínios da realidade. Então, a tal da etnomatemática, eu escrevi um post sobre isso, etnomatemática não é matemática pura, etnomatemática é etnologia ou etnografia, né? Nela, a matemática é o seu assunto material, não é a sua estrutura. Não é a ordem dos conceitos etnográficos, não é uma ordem matemática, é outro tipo de ordem, meu Deus do céu. Está mais ligado à linguagem do que à matemática. Então você vê, os caras chegam a destruir o ensino da matemática para poder paparicar as culturas afro. Eu entendo perfeitamente que você queira promover a cultura afro. Você vê, eu não sei exatamente de quem eu sou descendente, então eu não tenho nenhuma cultura que eu possa paparicar. Não é isso? Podia ser. Até, aliás, eu sou descendente de alemão. Pensa que eu gosto de cultura alemã? Eu não gosto, quase não. Eu sou muito mais ligado à cultura latina, greco-latina do que alemão. A história de que só pode filosofar em alemão, fala que alemão é língua de duende. Alemão é uma língua para falar com cavalo, pô. Língua para filosofar é o greco-latim, pô. Inclusive o nosso português é uma língua maravilhosa para filosofia, né? Agora, quando você vai ver o Heidegger, a língua do Heidegger é língua de charlatão, meu Deus do céu. Quem não percebe, né? Então, eu cismei com o Heidegger a primeira vez que eu ouvi aquele negócio. Não, esse cara está com treta. Levei 30 anos para descobrir qual era a treta, né? Agora, antes eu achava que era treta, agora tenho certeza. Então, eu não tenho nenhuma afinidade com a cultura alemã. Tenho alguns, sei lá, com alguns romancistas alemães que são muito bons, mas, em geral, são judeus. Não resolveu muito, né? Todo mundo sabe, meu romancista alemão predileto é Jacob Wasser, que era uma bela mistura de judeu e alemão. Então, português também. Bom, até o outro lado é português, né? Mas eu não fico fazendo propaganda da cultura portuguesa, que ela é superior às outras, né? Agora, o cara é descendente de africano, ele quer mostrar que a cultura africana é superior. Assim como o alemão quer mostrar que a cultura alemã é superior. Tudo isso. Sabe o quê? Isso é frescura, frescura, né? Porque uma cultura só tem poder e valor pela sua universalidade, ou seja, na medida que ela transcende a sua limitação nacional e alcança um diálogo com as outras culturas, aí sim. Não é isso, quer dizer, ah, você é alemão, quer mostrar que você é superior, então mostra que você entende o grego, porra. Mas se você só entende o alemão, olha, esse era o problema do Hitler. Se Hitler era um sujeito inculto, não era. Ele tinha uma imensa cultura, só tem o seguinte, só tem a cultura alemã. Ele não falava mais nenhuma língua. Ele sabia trechos inteiros de Nietzsche, Schopenhauer de cor. Sabia óperas de cor. Tudo alemão. Nunca leu um autor latino, cara, porra. Isso torna ele culto? Não, isso é a definição de um feito inculto. Inculto que não sabia que era inculto. Leu um montão de livro, acha que é culto por causa disso. Então, eu sou inteiramente, acho que é inteiramente justo você ter orgulho nacional, se defender a sua nação, né? Inclusive defender a sua raça, eu acho inteiramente ilegítimo. Isso faz parte do mandamento de honrar pai e mãe, né? Você tem que honrar os seus antepassados. Mas não quer dizer que você vai considerar superior aos outros só porque são seus antepassados. Ó, pô, o que há? Né? Então, você tem que honrar a sua mãe. Quer dizer que a sua mãe é a melhor pessoa do mundo? Né? É birutice isso aí. Você vai beatificar a sua mãe por iniciativa própria, só porque é sua mãe. Então, é isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui, Brian pergunta: Mises advogava a respeito de uma superestrutura mundial para que a paz, a economia equilibrada e a segurança prosperasse para todos os povos. Mas ele mesmo não visualizava que algo desse tamanho poderia ser usado pelos totalitários que possuem valores mais altos do que somente econômicos. O Mises era, antes de tudo, um kantiano. Como kantiano, ele pensava assim, em termos de uma ética formal. O que é uma ética formal? Uma ética que se expressa por meio de, como se fossem equações, relações entre conceitos, mas sem entrar na questão da substância dos conceitos, que seria a ética material. Por exemplo, a famosa regra do Kant, você tem que agir de maneira que o princípio da sua ação seja um princípio universal. Que princípio é esse? Não sei, é apenas uma proporção, né? E o pessoal liberal tem muita tendência de tentar resolver as coisas por esse meio. Quer dizer, ficar no formalismo sem entrar na questão dos valores propriamente ditos. Isso é utopia, não dá para fazer isso aí. Isso aí dá para você falar, mas não dá para fazer. Não é isso? Vamos lá. Felipe Xavier. Meu professor, o senhor tece críticas ao liberalismo. O princípio da ética libertária do Rothbard e do Hoppe parece logicamente consistentes. Sim, claro que são logicamente consistentes, mas elas são somente isto. O problema é que elas não são consistentes com a realidade da experiência. Mas logicamente consistentes, é claro que são. Aliás, em geral, estudos éticos são todos assim. Quer dizer, você está lidando com, vamos dizer, com valores abstratos, tá certo? E quer tentar resolver tudo na base da articulação lógica. Isso não dá para fazer. Eu não gosto muito de estudos éticos, em geral eu acho que perde tempo. Né? Mas vamos lá. Rafael, essa pergunta aqui é interessantíssima. Rafael de Jesus. Professor, o Glauber Rocha poderia ser considerado fascista Haja visto que em seu último filme, A Idade da Terra, em uma dada cena narrada com a voz dele, ele faz a divisão do mundo em nações capitalistas ricas e pobres, assim como nações socialistas ricas e pobres. Portanto, segundo ele, uma oposição do mundo rico ao mundo pobre, bem ao modo dos teóricos do mundo. Isto aqui é fascismo puro. É? Não a imagem que mais tarde se transmitiu do fascismo, criada pelos inimigos dele, isso é, os liberais americanos e os comunistas. Né? Quer dizer, criaram uma série de estereótipos para desenhar o fascismo. Mas, tal como os fascistas se entendiam a si mesmos. Você veja que até os anos 60, 70, se acreditava que não havia propriamente intelectuais fascistas. E o fascismo era um negócio puramente prático, assim, inventado por Brutamontes. Né? Foi só os estudos mais recentes, né? De estudiosos de primeira ordem, como James Gregory e outros, que disseram, não, vocês estão muito enganados, vocês têm intelectuais fascistas de altíssimo nível, eles não estavam brincando, tá certo? Tanto era de altíssimo nível que depois o comunismo copiou a estratégia deles, meu Deus do céu. E, veja, o Glauber Rocha, a grande esperança do Glauber Rocha é numa união da esquerda com o governo militar, especialmente com o Geisel. E o Geisel também pensava a mesma coisa. O Geisel dizia, eu não sou infenso às ideias da esquerda. Né? O Geisel foi que colocou o Brasil contra os Estados Unidos na questão da usina atômica. Né? Preferiu fazer acordo com os alemães, que fizeram a porcaria da usina atômica que está afundando até hoje. Né? E também houve aquela briga do Geisel com o general Silvio Frota. Hoje, lendo o livro do Silvio Frota, Ideais Traídos, é impossível não dar alguma razão para ele, porque ele sabia o que ia acontecer, e foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, o regime militar se desmantelou a si mesmo e entregou tudo para os comunistas. Talvez não por intenção, mas fizeram, né? Amando o Max Ross, a pergunta também é interessante. De onde surgiu essa ideia imbecil que os esquerdistas têm do fascismo? Surgiu da necessidade de camuflar o que eles deviam ao fascismo, meu Deus do céu. É justamente que eles estavam copiando o fascismo, então tem que xingar o fascismo tudo canto é não, para que ninguém perceba que o fascista é você, porra. Eu não estou falando assim, na base da semelhanças aparentes. Como não, são dois regimes totalitários, dois são malignos, oprimem, etc. Não estou falando disso, não. Eu estou falando da teoria que está por dentro da coisa. Quer dizer, tem uma estratégia e dentro da estratégia tem uma teoria. A estratégia é idêntica e a teoria é idêntica. Mesmo que não tivesse matado ninguém, mesmo que fosse todo mundo bonzinho, se você pegar ali as teorias do Corradini e do Alfredo Rocco, são iguais às do Stalin no movimento terceiro-mundista. Mesma coisa. E iguais às do nosso Partido Comunista, porra. Você veja, uma das consequências da estratégia fascista proposta por esses dois pioneiros do fascismo era que a luta de classes dentro de cada país tinha que ser atenuada. Você não pode botar o proletariado contra a burguesia, porque os dois têm que estar unidos contra a nação imperialista que os oprime. E o que fazia o nosso Partido Comunista? Era a aliança da burguesia nacional com o proletariado. E depois veio gente que discordou. Eles andaram lendo lá o Régis Debray e outros e acharam que... E, sobretudo, influenciado pelo Caio Prado Júnior, né, saiu, eu acho que ainda em 65, saiu o livro do Caio Prado Júnior, que chama A Revolução Brasileira, onde ele tentava demonstrar que não houve feudalismo no Brasil, que houve sempre capitalismo, então a classe dirigente brasileira sempre foi capitalista, e ela sempre foi aliada ao capital estrangeiro. Então não tem burguesia nacional. Então nós temos que partir para o pau matar todo mundo. A guerrilha saiu daí. Né? Essa teoria estava errada. Mas a oposta da associação de burguesia nacional e proletariado também estava errada. Né? O único cara inteligente que lidou com isso foi o... Agora esqueci o nome dele. Ele tinha um nome judeu. Escreveu um livro sobre a economia colonial. Esqueci, não tem importância. Não. Era aquele que eu tive com ele no debate lá na PUC, junto com o Aldo Rebelo. Eu sempre já sentei ele várias vezes. Gorenda, Jacó Gorenda, exatamente. Era o comunista mais inteligente que tinha. Olha aqui, Magson José Rodrigues dos Santos. Professor, há vários depoimentos de cristãos que foram convertidos vindos do candomblé e afins, onde dizem que artistas realizaram trabalhos macabros em busca de realizações financeiras. É este é o motivo da agressividade dos protestantes evangélicos contra o pessoal do candomblé. É esse. É. Eles ficam chocados com a coisa e ou xingam os caras, ou até batem neles. Não deviam bater, evidentemente. Esse puxamento de saco é só em virtude de já depreciar Cristo. Eu acho que esse elemento existe, não no pessoal de origem africana, porque na referência deles originário não tem Cristo nenhum. Tá certo? Mas o cara que passa, sei lá, esse pessoal da USP que aderiu ao candomblé, tá, é por ter ódio do Cristo mesmo. Ele, ó, quem, eu escrevi até um artigo, né, comentando a coisa da Marilena Chaves, que ela quer uma religião sem moral, sem preceitos morais. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Então isso aí é evidentemente uma revolta contra Cristo, porque Cristo deu um mandamento. Ele disse, se você me ama, cumpra os meus mandamentos. Mais claro do que isso não podia ser. Às vezes você não consegue cumprir o mandamento, você vai e volta, a gente passa a vida inteira, né, indo do pecado para a graça e vice-versa, né? Se você não quer viver isso, você quer se livrar do problema de uma vez por todas, não tem mais moral, pode fazer o que você quiser. Você pode ir lá fazer rito para cair o pinto do seu adversário, e assim por diante, pô. É, só uma parte lá na USP, chegava a ter pai de santo e mãe de santo na cadeira de autoridade. Claro, claro. Mas vê se tinha algum teólogo cristão. Vê se deixavam, sei lá, o Gustavo Corsão dar aula em alguma universidade. Nunca deixaram. Jung estava errando a sua abordagem do inconsciente coletivo para aplicar nas representações, estudos, mitos e religiões. Bom, eu não posso negar que a ideia do inconsciente coletivo tem alguma utilidade, mas ela não é um princípio explicativo suficiente. Ela é mais uma obrigação, uma interpretação, uma observação. O meu falecido amigo, Ronald Alfredo César Miller, que estudou, inclusive, com Jung, ele disse que nunca existiu uma psicologia do Jung, só existem observações clínicas do Jung. Eu acho que isso é perfeito. Não há uma teoria do Jung. Jung não tinha uma mentalidade teórica. Ele colocou observações que ele pegou nos casos clínicos dele e aprofundava um pouco poeticamente. Até é um pensador anárquico, como Nietzsche. Quer dizer, às vezes tem uma sacação genial e de vez em quando tem uma besteira. Né? Mas não podemos culpá-lo, porque o Jung era eminentemente um clínico, um médico. Ele não estava lá para fazer teoria, estava para curar as pessoas. E ele tem uma série de sucessos clínicos espetaculares. A teoria dele é ruim? Ah, mas a prática era melhor. Márcio, como ficou aquela sua obra sobre a mente revolucionária? Ainda precisa de sua publicação? Bom, eu estou publicando essa coisa em pedaços. Né? Então, o que eu escrevi sobre Maquiavel é um pedaço. O que eu escrevi sobre Descartes é outro pedaço. Né? É esse livro, A Marcha dos Abismos, que eu estou preparando, que vai sair logo o primeiro volume, é um outro pedaço, e assim por diante. Bom, eu acho que é isso, né? Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado. Olá, Rô. Acabei de receber um... Nossa, você não ligar. Alô. Então, estou aqui mandando uma mensagem para a ministra Damares. Eu amo você, mulher, então eu respeito muito você, não tenho nada contra você. Agora, que você não entende porra nenhuma de comunismo, de fato não entende.